Hoje, dia 13 de setembro de 2015, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Irmãos, eu vou começar, vou introduzir alguns sermões onde vou falar sobre o amor. Amém? O amor está no ar, mas é o amor de Deus, ok? E nós vamos poder crescer aqui esses dias. Não sei quanto tempo nós vamos ter, quantas ministrações, talvez umas 3 ou 4. Mas o que eu espero mesmo é que o Senhor traga sobre nós um pouco da revelação do seu amor. Que Ele nos mostre como Ele é a fonte do amor, como Ele é o meio de amor e como Ele é o alvo do nosso amor. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler o texto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 3. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar um pouquinho mais ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar juntos aqui esta noite e porque o Senhor amorosamente quer nos ensinar um pouco do teu amor. Que o Senhor nos comunique, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, que o Senhor nos batize com esse amor, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos cative, que o Senhor venha mesmo nos conquistar com um olhar de amor nessa noite. E que o Senhor nos amarre com cordas eternas de amor. Que o Senhor faça uma trança em nosso redor e o Senhor nos ate, e o Senhor nos una, não só conosco, mas com o Senhor principalmente. Nós cremos que em parte nós conhecemos, mas em parte não. Mas o que nós queremos é seguir esse mapa que o Senhor gravou em nós, do amor. Em nome de Jesus, que o teu amor seja a maior marca no nosso meio. Fala conosco nessa noite. Cura, Senhor, toda a falta de amor, todo rancor, todo ressentimento, todo ódio, em nome de Jesus, toda indiferença. Saia e nós possamos começar uma nova história. Todos nós, em um certo momento das nossas vidas, amamos alguém. E isso mudou a nossa história. Às vezes não deu certo e amamos outra pessoa. Mas sempre o amor muda a história. Se o amor humano pode mudar uma história, quanto mais o amor eterno. Então derrama em nossos corações esse amor. Que nossa história seja mudada em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Amor, nosso maior alvo. Nós temos muitos alvos, nós temos muitas metas, eu mesmo tenho muitas. Eu tenho metas a curto, médio e longo prazo. Todos nós devemos ter essas metas, esses alvos. Mas o amor é o maior deles. Por exemplo, você pode querer que a sua casa seja uma casa cheia de amor. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Você pode querer que seu relacionamento com seu cônjuge, seja seu esposo, sua esposa, seja marcado pelo amor. Você pode querer que seu relacionamento com seus filhos seja marcado pelo amor. Que ótimo. Que maravilha. Mas às vezes nós só queremos e nós não agimos de acordo com isso. É que nem alguém que, querendo acertar um alvo, entra numa sala escura e dá vários tiros. E depois ele vai lá e pinta um alvo em redor dos buracos das balas. Veja se não é assim no mundo. Ah, eu, de repente eu conheço alguém e esse alguém me apaixona e eu vou tentar fazer com que dê certo. Dei um tiro no escuro, depois tentou pintar um alvo. É assim que o mundo tenta ensinar pra gente. Já percebeu? Primeiro você ama, primeiro você se sente atraído, depois você corre para poder dar uma enfeitada naquilo. E as pessoas agem com o amor como se o amor fosse algo estritamente sentimental e algo que é algo que acontece como por acidente. É algo que nos arrebata e de repente fazemos coisas que até não concordamos, porque afinal de contas estamos amando. E quantas vezes algumas pessoas dizem: ah, eu sei que foi errado, mas foi por amor. Algo tão nobre acaba virando a justificativa carnal e humana de tentar justificar algo feio, algo errado. Alguns dizem até que mataram por amor. Só que o amor que eu quero falar um pouco hoje à noite é um amor que não se coaduna com nenhum pecado. É um amor que não compartilha com engano. É um amor que não está sujeito à sua vontade, não está sujeito às suas preferências, não está sujeito nem às suas paixões. Não é algo que vai acontecer acidentalmente na sua vida. Eu estou falando do amor eterno, do amor de Deus, de um plano de amor de Deus que tinha um alvo muito claro, e esse alvo era você. E a forma dele se manifestar através de você, a Bíblia diz: aquele que crê no Pai, aquele que crê em mim, permanece nos meus mandamentos, eu me manifestarei através dele. Então é um amor que não só nos encontra, mas é um amor que nos envolve, que nos influencia. É como uma mulher que engravida e o bebê começa a transformar o seu organismo ao ponto da prioridade dela não ser mais ela. E o bebê vai crescendo na barriga da mãe e ele não está se importando muito com a repercussão que ele está fazendo lá de fora, ele só está crescendo. As mães aqui sabem o que eu estou falando. Muda tudo. Tem mulher que diz assim: eu adorava o sabonete tal, hoje eu odeio. Tem mulher que diz: ah, eu fiquei com nojo do meu marido, depois só de meses que o bebê nasceu que eu comecei a gostar de estar perto dele de novo. Aí eu comecei a gostar de comer jaca com manteiga e eu gostava de comer jaca com manteiga. O amor de Deus é parecido com isso, porque o amor de Deus, quando ele acontece dentro de nós, ele começa a nos mudar de dentro para fora. Ele começa a mudar os nossos gostos. Ele começa a mudar as nossas prioridades. Coisas que faziam parte de nós já são ignoráveis. Não são mais tão importantes. O amor de Deus, ele, além de ser um plano de Deus para nós, ele também se expressa através de nós com planos muito claros. Quando o Senhor Jesus nos ordenou o amor, ele diz assim: ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ora, mas esse mandamento não era novo. Inúmeras vezes você encontra isso no Velho Testamento, até na lei. Mas diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Pergunta: como Jesus nos amou? Amando-nos mais do que a si mesmo, primeiro. Segundo, amando os que não mereciam ser amados. Terceiro, amando-nos até o fim, porque o amor por nós o consumiu. É esse tipo de amor que ele quer que você ame. Pergunta: como nós vamos amar desse jeito? Como nós vamos amar de forma a esse amor não só transformar a nossa história, mas transformar as nossas vontades. E a Bíblia diz: aquele que não ama a seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Aquele que ama a sua própria vida terrena, perdê-la, mas aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas, ele achará essa vida. Como é isso? O grande problema, irmãos, e nós vamos passar algumas semanas ou meses, não sei, falando sobre isso, o grande problema é quando nós achamos que é possível continuar amando como nós amávamos antigamente. E amar o amor de Deus ao mesmo tempo. Eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite. Eu sei que a gente não gosta de abrir mão de nada. Até do que é ruim, a gente não gosta de abrir mão. Muitas vezes. Mas eu quero dizer para você também que é muito melhor esse amor ser manifestado através de você do que você tentar continuar tentando manifestar esse desejo de amar tão grande em coisas erradas. Amar a Deus e receber o amor de Deus, ele faz muito mais bem, embora aparentemente não faça, do que você insistir em amar do seu jeito. O que eu quero é que nesses dias a gente possa exercitar o amor como um desafio, como algo que é bom para nós, como algo que é excelente para nós, mas também como algo que é uma ordem de Deus para nós. Eu não tenho que convencer você que é melhor, eu tenho que convencer você que essa é a vontade de Deus. Porque se eu ficar tentando só convencer que você é melhor, o que é verdade, mas pode parecer que você pode escolher isso, mas na verdade você não pode escolher isso. Mas você foi escolhido para isso. No Novo Testamento nós temos pelo menos 4 tipos de amor. Já falei isso algumas vezes aqui. Tem um livro do C.S. Lewis, muito bom, eu tenho ele, meu pai me deu, chamado Os 4 Amores. E lá ele fala de 4 tipos de amor. O primeiro tipo de amor é o amor filéu. É um amor, você gosta de alguma coisa, você tem uma afinidade com alguma coisa. Por exemplo, Filipos, quem gosta de cavalos. Engraçado que uma vez eu tive uma experiência com Deus tão linda. Eu estava na fazenda de Rubão e estava na pedra da oração, né? Tem uma pedra lá que é a pedra para orar. E aí eu estava buscando a Deus e estava folheando a Bíblia e tinha um texto de Filipenses muito forte que era uma pancada assim que eu precisava daquela direção de Deus. E aí tinha um cavalo lá, o cavalo de Juninho, cavalo que não quer conta com ninguém, é um bicho, pensa num cavalo bravo, um cavalo lindo, enorme, preto. E aí eu estava na pedra, gente, de repente o cavalo veio, ó, caminhando, encostou em mim, eu pensei que o cavalo me bater. Aí ele ficou perto de mim assim, aí o Espírito de Deus falou assim, confirmação. Eu falei, como assim? Cavalo, Filipenses. Eu falei, Filipos é quem gosta de cavalos. Parece uma bobagem, né? Mas para mim não foi uma bobagem, não. Era um cavalo bravo, que não gosta de ninguém, que ninguém gosta nele. E ele veio e ficou pertinho de mim. Aí como se eu dissesse, é isso mesmo, esse texto é para você. Olha o cavalo aí perto. O cavalo saiu. Quando é engraçado, que o mais legal, sabe o que é? Não quero fazer nenhuma doutrina e dizer que Deus só fala quando um bicho chega perto de você. Amém, gente? Não é isso que eu quero dizer. Mas o mais engraçado disso é que quando eu falei, ok, se eu entendi, o cavalo virou e foi embora. Então o filos é essa afinidade, ok? É um amor de afinidade. Tem o amor estorjou, estorjei, tem várias pronúncias, que é o amor automático, por exemplo. É um amor que um irmão tem por outro, porque cresceu junto com ele. É um amor que alguém tem para torcer pelo Bahia, por exemplo. Quem nasce na Bahia, torce para o Bahia. Isso é natural, não é verdade? De vez em quando tem uns que desviam assim, torce para o Botafogo, para o Flamengo, para outros times. Mas o natural é o quê? Nascer na Bahia, torcer para o... Misericórdia. Então é um amor natural, ok? é um amor que nós recebemos quase que automaticamente, tá bom? O amor eros é o amor de homem e mulher. Não confunda erótico com pornótico, ok? O eros é o amor de um homem para com a mulher. É o amor de um homem para com a mulher, ok? O Senhor enche os casais do amor eros também, amém ou não, irmãos? O amor ágape é o amor que eu quero falar hoje à noite, começar a falar um pouquinho. O amor é a nossa maior meta, é o nosso maior alvo. O amor, o nosso maior alvo. Todos os alvos que eu tenho, que você tem, são alvos que devem servir a esse alvo. Tudo que você faz, por menor que seja, de certo ou de errado, vai trabalhar a favor ou contra esse alvo. Tudo que você fizer, por mais que pareça uma bobagem, por mais que pareça algo insignificante, tudo que você faz vai promover ou vai prejudicar o alvo maior, que é viver em amor. Viver em amor. Seu alvo maior, viver em amor. Ah, pastor, mas você disse uma vez que o nosso maior alvo é conhecer a Deus, aproveitar dele e espalhá-lo. Isso é viver em amor, resumidamente. Sabe por quê, Juliano? Porque quando pedindo para Jesus resumir a lei e os profetas, ele diz: amarás seu próximo como a si mesmo. E a Deus sobre, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Nisso está o resumo de toda a lei e os profetas. Então a gente resume tudo isso que a gente aprende em amar. Se não, tudo que a gente faz, nada vale. Vamos chegar lá, se não hoje, na semana que vem. Então, pensando no amor ágape, que é esse amor, que é um amor que ele não está no merecimento do outro. Ele não está na recompensa que o outro pode lhe dar. Ele não está no quanto você vai ganhar, no quanto você vai se divertir, no quanto você vai tirar disso. Alguns maridos se achando assim muito amorosos, espirituais, eu já fui assim. Dizem assim: ah, eu amo minha esposa. Porque eu ainda sou um pouco vaidoso, mas eu era mais. E quando eu era um pouco mais vaidoso, uma vez eu disse para minha mulher assim: amor, eu amo você. Por quê? Porque você soma na minha vida. Coisa vaidosa. É uma coisa boa, é, mas eu te amo porque você me promove, você me faz bem. E eu achando super romântico, né? Mas estava falando de mim e não dela. Que é então esse amor? Claro que eu não vou nem tentar terminar esse tema, porque teria que saber muito mais, teria que ter muito mais tempo, mas eu quero que a gente comece a, pelo menos, dar material para o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele nos lembra de todas as coisas. Então vamos trabalhar alguns temas que o Espírito Santo vai te lembrar durante a semana, amém? Vai te lembrar durante esses meses, esses anos. Esse amor ágape é um amor, como eu tenho dito aqui, que é um amor que não é baseado no que você ganha quando ama, mas no tanto que você está disposto a abrir mão por amor. Amar alguém não pode ser baseado no tanto que ele merece, mas no tanto que ele precisa. O amor ágape é um amor que é manifestado não no tanto que o outro merece, mas no tanto que o outro precisa. Precisa. Porque ninguém é capaz de merecer o amor que precisa. Sabia disso, Dari? Ninguém é capaz de merecer o amor que precisa. Pode ser o melhor marido, pode ser o melhor esposo, pode ser o melhor pastor, gente. Vocês sabiam que eu não tenho condições de fazer por merecer o amor que eu preciso de vocês? Estou longe, anos luz disso. Então nunca diga assim: eu não amo meu pastor porque meu pastor não merece. Não pode mais dizer isso. Quando você vê que eu não mereço, você diz assim: eu tenho que amar mais ainda ele. Viu, Fabrício? Ele não merece, eu tenho que amar mais. Ah, meu pastor não está merecendo amar ele. Aí você ama mais. Ele diz: por quê? Porque Jesus disse que era para amar. Amém? Aí você diz: mas por que que Jesus... onde é que Jesus estava com a cabeça de me mandar amar alguém que não merece? Ora, por quê? Porque só através do amor você vai conseguir conquistar para o amor. Quando você ama alguém que merece, a pessoa diz: também fiz por merecer. Tem que ser grato mesmo, tem que me amar mesmo. Agora, quando você ama alguém que a própria pessoa reconhece que não é digna daquele amor e fala, que amor é esse? Como é isso? Não fiz nada por ele, para ele me amar desse jeito? Deve ter alguma coisa aí atrás disso. Tem o amor de Deus. A gente precisa mostrar às pessoas o amor de Deus através de um amor que não recolhe para nós. Todas as vezes que você ama a pessoa para que ela seja melhor, você vai estar plantando nela um diferencial, um contraste de um amor no mundo que é só para si. Para si. Amém, irmãos? Você diz, sim, pastor, bonito, mas como é que vou fazer esse negócio? Primeiro, Gálatas 5:22 diz que o amor é fruto. É fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas faz um chamado de paralelismo antitético. Ele coloca de um lado os pecados, os frutos da carne, e do outro lado os frutos do Espírito. Conversando com alguém esses dias, uma conversa muito edificante, a pessoa disse assim, eu vejo assim, como as coisas às vezes me tomam e às vezes eu ajo como deveria agir na carne. Aí aproveitei o tempo que eu tinha com aquela pessoa muito preciosa, e disse assim, olha, a carne, ela infelizmente vai permanecer com você até você morrer. Só que a carne é como você tendo dois animais. Você tem a carne e o espírito. Não é o espírito de Deus, é o seu espírito. Amém? Amém, irmãos? A carne, ela vai se alimentar de um monte de porcaria. De que é que a carne se alimenta? De pecado, de bebedice, de glutonaria, de chocarrice, quer falar bobagens, brincar bobagens. A carne se alimenta de pecado, de pornografia, de luxúria, que é você querer ter além daquilo que você pode, de lascívia, de todo tipo de incontinência, falar demais. Então a carne se alimenta dessas coisas. A carne como qualquer lixo. A carne é como se fosse uma draga que você jogar dentro e ela consome. A carne é como um porco. Você já viu interessante o porco? Não sei se quem já teve, criou porco, viu porcos. O porco é incrível, o porco come tudo. Está aí um animal onívoro. O porco come de carniça, vegetal, animal, legume. O que você botar na frente? Um porco é capaz de comer outro porco se tiver com muita fome e tiver um porco mais fraco. Assim é a carne. Mas o espírito não. O seu espírito, ele só alimenta de coisa boa. De coisa muito boa. O seu espírito só se alimenta de coisas excelentes. De coisas celestes. O seu espírito, ele se alimenta do que o mundo não pode oferecer. A carne se alimenta de tudo que o mundo pode oferecer, de tudo que o diabo pode oferecer, mas o espírito não. O espírito, vamos voltar aqui a Gálatas, o espírito, ele é fortalecido com o exercício do amor, com o exercício da alegria. Preste atenção, se você é uma pessoa que tem dificuldade em se alegrar, ore a Deus para ele curar você. Porque tem um fruto do Espírito, que é o gozo. Ele quer que você saboreie isso. Deus pode te dar isso. Deus. O mundo diz que você só pode se alegrar com coisas do mundo. É mentira. Você, depois que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu gozo não está mais no mundo. Não está mais nas coisas do mundo. Não adianta. Você vai tentar, você vai comer um monte de bobagem. Você pode até se entreter, mas o gozo de Deus, só em Deus. A paz, que é a ausência de vontade, aleluia. A longanimidade, que é não ter pavio curto. A benignidade, que é você esperar o bem. A bondade, que é fazer o bem. A fidelidade, que vem da mesma palavra fé, originalmente, como radical. A mansidão, que não é você ser pacato, mas é você ser dominado pelo Espírito Santo. Domínio próprio, se conter quando tem que se conter, mas também falar quando tem que falar. contra essas coisas não há lei. O Espírito, ele se alimenta do que é amoroso. Você quer ser cheio do Espírito. A Bíblia diz, enche-vos do Espírito e não satisfará os desejos da carne. Como eu posso fazer isso? Se encha daquilo que é espiritual. Gente, olha só. A gente tem uma tendência a comer porcaria, não é verdade? É verdade. Oh, coisa terrível. Gente, olha só como... Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu gosto de comer gordura. E a gente botou um apelido carinhoso pra ela, né? É gordurinha. Jackson perdeu a graça. Fechou a boca, não é mais meu amigo. Acabou a nossa amizade. Vamos entrar na garrafa, só faz emagrecer. Eu quero um amigo que coma. Vou arranjar um amigo que coma como eu. Paulinho não come muito, mas come bem, né? Eu tomei um café na casa dele esses dias. Que delícia, meu Deus do céu. Aqui a carne só tinha 3 dedos de gordura. Assim, oh, delícia. E ovo de quintal, e carne de chácara, companhia, oh, glória. Aleluia. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. A gente gosta de comer, faz mal. Gosta. Infelizmente, isso é verdade também para questões espirituais. Por exemplo, o culto. Hoje a gente teve um momento de louvor, que toda glória seja dada a Jesus, amém, irmãos? Amém. Que o Senhor dê graça a esses meninos que têm buscado a vida santa, a vida no altar. Que o Senhor os guarde em todas as áreas. A gente gosta porque Deus agiu no nosso meio. Mas também porque eles ensaiaram direitinho. O que é que tem que ensaiar? Porque senão acaba chamando a atenção para o erro. E como nós somos um pouco carnais, nós preferimos olhar para o erro do que olhar para a unção. Não é assim? Ah, o pastor gosta dele, mas ele prega muito comprido. Tem que arranjar umas cadeiras confortáveis. Ele fala muito. Ah, nesse culto não gostei então. Olha, tem uma coisa. Você só não pode gostar de um culto se em algum momento o culto feriu a Deus. Ela pode fazer o que ela quiser. Se era Aurinho. Ó, se em algum momento o culto feriu a santidade de Deus, ensinou alguma bobagem, aí você não deve gostar do culto. Amém, irmão? Amém? Mas às vezes a gente não gosta do culto porque não foi no nosso paladar. Mas quem tem gostado do culto? Quem é que tem gostado do culto? É o Senhor. Sim. Às vezes o pastor tem que dar um puxãozinho de orelha e você sabe como eu tento ser carinhoso. Não é? É verdade, irmão. Não é eu tento ser carinhoso. Fala assim, ô, irmão, por favor, irmão, chega no horário, pelo amor de Deus. Vamos chegar na hora, vamos trazer o nosso Natanael, meu povo está indo para o inferno, gente, pelo amor de Deus. Ô, gente, por favor, gente. Vocês são maravilhosos, vocês são rebanho que todo pastor quer ter. Mas, às vezes, o pastor tem que puxar a orelha. Não é verdade? Quem gosta, irmãos? Ninguém gosta. Olha, eu já passei cada aperto com irmãos que chegam para mim e dizem assim, viu? Aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim. Graças a Deus. Hoje não tem, né? Eu já passei... Pessoas chegar para mim e falar assim, pastor, quer te dizer uma coisa? Pode me corrigir, pastor. Me corrija. Pastor, se precisar, desce o cajado em mim, pastor. Pastor, olha, pastor, me corrija. Hoje eu sou um macaco. Eu pareço jovem, mas sou um macaco mais velho. Eu digo amém, irmãos. Aí pensa comigo, com esse eu vou ter o dobro de cuidado. Porque muitas vezes quem diz assim é porque já se acha bom. Mas se eu errar, o Senhor me corrige. Olha. Então, você que é líder, discipulador, fica atento. Você preste atenção. Não é que essa pessoa não quer ser corrigida, ela quer. Ela quer, claro que ela quer, né? Mas, às vezes, já presume que não tem o que corrigir. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Estou falando que, já pensou se eu chegar para o irmão e corrigi-lo, ele não me amar mais por isso? Gente, semana passada eu preguei o culto todo de barriguilha aberta, ninguém viu. Eu cheguei em casa com tanta vergonha. Tomara que ninguém tenha visto, porque se alguém viu, não me avisou. Quem ama, avisa. Quem ama, chama atenção. E eu amo tanto que eu chamo atenção. Às vezes chamar atenção é um risco, porque a pessoa pode ir embora. Mas você já pensou se eu não chamar atenção? Aí sabe o que Jesus faz com o pastor que não chama atenção? Ele sai da igreja. Irmãos, vamos aqui comigo, ok? Você está aqui, diga amém. Você vê como eu estou pegando leve com você até agora? Daqui a pouco eu pego um pouco mais pesado. Então Deus é amoroso. Olha como eu estou sendo amoroso com vocês, tá vendo? Primeiro, o amor é fruto. Se o amor é um fruto, preste atenção que só tem mais meia hora. Se o amor é um fruto, ele vai sair naturalmente da sua vida. Ele vai ser gerado naturalmente. Amém, irmãos? Amém? Um pé de espinhos não pode dar um figo, né? Um pé de figo pode dar espinhos. Por quê? Porque o amor é um fruto. O amor, ele é gerado na vida daquele que recebeu o Espírito de Deus. Se você diz para mim, eu não consigo amar, então eu digo, ore para você receber a Jesus. Porque quem não consegue amar, ainda não. Não é que não vai receber, mas ainda não recebeu. Então ore para você receber o amor de Deus. Vamos adiante. Primeiro, o amor então é um fruto. Segundo, o amor é um dom. Vamos ver isso aqui em Coríntios. O que é um dom, irmãos? Um dom é um presente. Ninguém ama porque merece o dom de amar. Ninguém ama porque se fez por merecer. Eu tenho um problema quando o irmão ora assim, viu? Repare, olha só, presta atenção. Senhor, nos faz merecedores, Senhor. Então, ele vai matar você na hora. Porque para você não ter pecado, só morto. Ele limpa os seus pecados que nem um para-brisa de carro, assim, ó. Você sabia disso? Às vezes a gente pensa assim, Deus, eu estou com muitos pecados, estou carregado, preciso ceiar, pastor. Domingo que vem tem ceia de manhã, porque é todo mundo aqui. Ok? Amém ou não? E aí, tem que ceiar porque eu estou com muito pecado. Gente, peraí. A palavra de Deus diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Pecou, confesse. Confesse ao Senhor, Ele vai perdoar você. Amém ou não, irmãos? Todos os seus pecados já estão perdoados. Quando você recebe Jesus, entrega a sua vida a Ele, e Ele passa a ser Senhor da sua vida, todos os pecados que você ainda vai cometer já estão perdoados. Você sabia disso? Aí você diz, assim é muito fácil. Pensando que assim ia ser fácil. Ah, estão todos perdoados? Ah, todos? Todos. O pecado jamais terá domínio sobre vós. Amém, irmãos? Todos perdoados. O Pai de Deus diz que não tem, quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então, o amor é um dom de Deus. Aí você diz, peraí, como é isso, pastor? É assim. Então, por que você está pregando? Se é Deus que vai dar, para quem a gente ficar estudando sobre isso? Para quem a gente está crescendo nisso? Repara só. O Pai de Deus diz, como crerão se não há quem prega? Eu estou pregando e Deus vai aplicar isso na sua vida, amém ou não? Então vamos lá, o amor ele vai aparecer espontaneamente em você se você exercitar, ser cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais terá os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. E o amor é fruto do Espírito. Você já é amado por Deus. Deixa eu provar isso para você. Olha só, Deus tinha um monte de anjos lá no céu com Ele. Ok? E... só que uma terça parte desses anjos resolveu trair a Deus e saiu do céu, foi expulso do céu com Lúcifer, com o diabo e seus anjos. Ok? E aí o que é que Deus fez? Mandou Jesus para salvar os anjos? Não. Esses anjos caídos são os demônios que atormentam a vida das pessoas. Esses são os demônios. Demônio não é uma alma que desencarnou e que estava... Não existe isso. Toda alma. A Bíblia diz que morreu, Deus toma para si. Se alguém que vai se perder, já vai para o inferno. Se alguém que vai ser salvo, já vai para o paraíso. Quando Jesus voltar, todos serão julgados em dois julgamentos separados. Um julgamento para a salvação e um julgamento para a absolvição. Todos que estão nos paraísos serão julgados para a nova Jerusalém. Para a morada eterna que Jesus tem preparado para nós e para toda a igreja. Para toda a igreja. Amém? Amém? E aqueles que foram julgados que estão no inferno serão condenados, vão ser tirar o inferno, os perdidos, os demônios, o diabo, a morte, todos eles serão lançados no lago de fogo, que é pior ainda que o inferno. Entenderam, amém? Está claro, né? Então morreu segue o juízo. Ninguém morto fica na terra. É mentira, não existe isso. E nem pode ser tirado lá do inferno. Não, não, não. Tem a parábola de Lázaro que deixa isso claro. Se tem um texto lá de Samuel que o rei Saul tentou invocar o espírito, é um texto que não é simples de se interpretar. Depois que você consegue interpretar, você vê que não era Samuel que saiu do morar dos mortos. E se tem um texto muito claro, para deixar claro, é o texto de Lázaro, que era um pobre miserável e foi salvo, e o rico não pôde ser salvo. E isso Jesus que conta. Ok? Amém, irmãos? Se você esclarecer alguma dúvida que tenha sobre esse assunto, vamos adiante. Ok? O que é que eu estou dizendo isso? Por quê? Presta atenção comigo. Olha só. Se eu me encho do Espírito Santo, então vai ter fruto do Espírito Santo. Vai ter frutos que são consequência da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo de Deus vai lembrar isso para você, vai agir. Quando nós temos a obstinação de viver segundo a vida que Deus nos ensinou, nós conseguimos, pela graça e pela manifestação do Senhor, transpirar, conseguimos exalar esse bom perfume de Cristo, que é o amor. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Presta atenção, que eu não vou terminar hoje, obviamente. Vamos lá. Então, o amor, ele é um fruto do Espírito. O amor é um presente, é um dom. Ele não vem por merecimento seu. Ele vem por graça e por ação de Deus na sua vida. 3. O amor materializa as declarações. 1 Coríntios 3:1, que nós lemos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um símbolo que retine. Qual é esse símbolo? Símbolo é um instrumento que usavam, inclusive na igreja, provavelmente. É um dos poucos relatos de instrumento aqui no Novo Testamento. Dois pratos desses que os irmãos cantavam e faziam as guardas, hein? Imagine, quando podiam, porque geralmente os cultos eram escondidos. Então, o símbolo que retine é esse instrumento que eu acho que da bateria é o que mais ressoa, né? Você bater aqui no cimbal, de todos, eu acho talvez que faça mais barulho, proporcionalmente. E Paulo escolheu o que mais fazia barulho e disse assim: olha, você pode falar a língua dos homens. Você pode falar as línguas dos homens, ou seja, algum poliglota. Você pode falar as línguas dos anjos, que é aquele falar em mistérios, que a alma fica frutífera, mas o espírito fica frutífero. Quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Mas se você não tiver amor, você é como o metal que soa, como o símbolo que retine. Você pode falar tudo que um ser humano é capaz de falar, mas se isso não for evidenciado pelo amor, é palha. Irmãos, muitas vezes, uma das coisas que a gente tem que equacionar na vida das pessoas, cuidando delas, como pastor, como psicólogo, o que for, é o discurso e a prática. Muitas vezes o discurso é um discurso bonito. É um discurso eloquente, é um discurso carinhoso. É um discurso que convence quem ouve. Quantas vezes o marido, ele é muito bom em declarar o amor para a mulher, mas ele é péssimo em cumprir esse amor que ele declara. E vice-versa. Quantas vezes a pessoa fala de criação de filho, que é uma sumidade. Mas quando você vai ver a vida do filho, é uma tragédia. Se tem uma coisa que Deus abomina e que é o que não pode existir no meio da igreja, é a hipocrisia. O que é hipocrisia? É bom de discurso, é bom de papo e é ruim de vida. Por isso que é uma das coisas que eu amo, e olha como eu estou feliz quando eu vou visitar os núcleos, quando eu recebo os relatórios dos núcleos, eu digo assim: gente, que sonho, que maravilha. Porque as pessoas vão convivendo e vão convivendo e vão vendo quem são e como são. E isso cativa. Eu vou falar isso no último dia, talvez semana que vem, que não vai dar para falar hoje. O amor de Deus, ele é a maior testemunha da ação de Deus nas nossas vidas. Porque de discurso o povo está cheio. Fizeram o TRE, estava fazendo uma campanha, e é inteligente a campanha. Tem um sujeito na fábrica, e aí ele provavelmente é aquele que tira a garrafa da esteira e coloca na caixa. Tira da esteira e coloca na caixa. Tira da esteira e coloca na caixa. E ele fica parado. E as garrafinhas vão caindo. E entre outras coisas parecidas, a mensagem diz assim: em certas situações, cada um tem que fazer a sua parte. Aí fala: TRE, não deixe de votar. Aí o que é que vem na minha mente imediatamente? O povo não está fazendo a parte votando porque o político não está fazendo a parte administrando. É natural. Aí eu respondi assim: então o político tem que começar a fazer a parte dele. Desespero, a indiferença do povo com seus representantes é porque eles não cumprem o papel deles. Eles falam bem, hein, gente? Diga, irmão. Eu vi a velhinha falando uma matéria esses dias. Na tenda da eleição, eles vêm aqui e prometem tudo. Promete, vai fazer. Aí o pessoal esquece a gente. Mas ele até pede ter eles voltarem de novo, porque vai ter eleição de novo e eles voltam. Quantos púlpitos são assim? Discurso bonito. Rapaz. Impecável. E quando eu era criança, tinha um pastor que era muito legal. E ele pregava muito bem. E aí, só que ele era muito erudito. E ele pregava numa comunidade perto da Alagados, que era onde a gente congregava. Uma igreja fundada por uma missão americana. E aí, tinha uma brincadeira entre as mulheres, assim. E a pregação, ele foi boa? Aí eu falei assim, se foi boa, eu não sei. Eu sei que eu gostei, porque eu não entendi nada. Mas hoje, com estudar comunicação e tudo, tem técnicas de se ganhar auditório, de se falar. Nem todo pastor é que nem eu que fico rodando pelo liquidificador. Tem um monte de irmã que fica tonta. Eu vou tentar ficar mais paradinho aqui, viu, Edinho? Eu prometo que eu vou parar. Vou tentar. Mas tem gente que fala tão bem e de forma tão cativante que a pessoa fica encantada com aquilo que é falado. Mas uma vez um homem de Deus, um pregador, eu não vou arriscar dizer quem é, porque eu não tenho certeza, então prefiro não falar, mas foi um grande homem de Deus, ele falou assim, se quem prega não tem vida, ao invés de dar pães, dá pedras àqueles que o ouvem. Quando que a igreja vai acordar para o que é pregado, não é o que é dito somente, mas é o que é vivido? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso para você? O amor, ele supera o discurso. O amor, ele materializa as declarações. O amor, ele é mais forte do que qualquer declaração que você possa falar. Eu lembro que quando eu estava tentando conquistar minha esposa, né? Ela já gostava de mim há muito tempo. Eu sofria muito porque eu não reparei, tinha reparado ela ainda. E tive a testemunha. Mas quando eu percebi, irmão, eu fiquei encantado, apaixonado. Né? Mas, dentro de todos esses anos que ela me amava e ninguém sabia, a não ser tio, quando eu a descobri, e foi uma das maiores descobertas da minha vida, a outra só o Senhor, que descobriu o Senhor, depois eu descobri a minha esposa, eu levei ela para jantar. E eu chamei e falei assim, vamos... Eu cheguei pertinho dela, assim, perto até demais, assim, tipo, foi até indiscreto. Se vamos comigo comer pizza na segunda-feira, eu queria discutir alguns assuntos com você. Ela era da minha equipe de liderança. Aí, o que, é que ela falou? Claro. Sabe o que ela teve a coragem de dizer? Eu vou ver na minha agenda, de repente eu posso. E aí, eu fiquei ansioso esperando a confirmação dela, ela deu a confirmação. Aí eu fui no lugar ali no Dique do Tororó, em Salvador, tem uma pizzaria e depois tem um restaurante chique e caro. E eu fui subindo com ela, e a primeira achei estranho que quando eu cheguei eu estava todo perfumado. Gente, eu gastei meio vidro de perfume. Uma camisa nova que meu pai me deu para comprar, uma camisa linda, tenho até hoje. Eu lembro, inclusive, a camisa que ela estava usando. A blusa. E aí eu fui passando a pizzaria e ela não entendeu nada, porque eu fui passando a pizzaria e fui indo para um lugar mais tranquilo, mais chique. E ela disse, mas a pizzaria aqui? Eu falei, não, mas é uma ocasião especial. Aí levei ela para outro lugar. E aí sentei com ela. E aí o garçom veio, né? Não estava acostumado com aquilo. O garçom veio e falou assim, o que o senhor quer? E eu falei, não, vou querer esse aqui. Pedi um salmãozão dessa grossura, com molho de alcaparras. E aí o garçom foi, trouxe, e ela com o cardápio no rosto assim. E ela não sabia porque ela estava com um cardápio no rosto, mas depois ela me disse que ela disse assim, é uma pegadinha do Faustão. É uma pegadinha, minhas irmãs vão entrar, fazer zoada. E aí eu disse, o que é? Aí ela, não, tudo bem. Aí eu conversando com ela, falei assim, olha, eu já há bastante tempo, que aí já tinha um tempo velado, né, orando por isso, eu descobri que você é a mulher da minha vida. E eu quero cortejar você, eu quero namorar com você, eu quero noivar, eu quero casar com você. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Aliás, não. Eu quero passar a minha vida com você, porque o resto da minha vida era antes de te conhecer. Que o resto da minha vida era antes de conhecer. Irmãos, eu tento cumprir isso até hoje. Porque a declaração foi muito forte. Às vezes a gente não é econômico nas declarações e é econômico no amor, na efetivação das declarações. Não é verdade? Quantas vezes a gente diz o que quer ouvir? O homem quer ouvir que a mulher o ama, diz: eu te amo sem amar. O pastor quer que as ovelhas amem ele, diz: eu amo vocês sem amar. Mas teve um que declarou o amor dele morrendo nu, dilacerado numa cruz. Esse foi o amor que Jesus teve por você. Todas as declarações dele, profundas e lindas, de uma poesia extraordinária, ainda assim foram menores do que a declaração que ele deu pendurado na cruz, por alguém que não merecia, que era você e era eu, sendo ele perfeito. Então, o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele materializa as declarações. Eu estou tentando cumprir o que eu prometi para ela até hoje, só consigo isso com o amor de Deus. Você quer materializar essas declarações? Diga amém. Então, tente amar com o amor de Deus. Mas como que eu vou amar com o amor de Deus alguém que me fez mal? É porque o amor de Deus não pode estar baseado no que a pessoa lhe faz. Isso é você gostar de alguém. Mas amar é algo mais profundo. Amar vem como uma decisão, uma escolha. Fique aqui comigo, só tenho mais 10 minutos. Preste atenção. Todas as declarações que você já fez de compromisso, de amor, elas só vão poder ser efetivadas no amor de Jesus. Aquela declaração tão bonita que é feita no casamento, né? Mesmo pessoas que não têm nada com Deus dizem: não, vou ser fiel até a morte, eu vou ser fiel a... Tem um desenho que Sofia estava vendo hoje, que tem uma costa, um casal de costas, e o menino vai casar com ela, e quando aí o celebrante do casamento diz assim: você promete amá-la para ser fiel a ela para todo sempre. É quando ele fala para todo sempre, aquele todo sempre ficou todo sempre, todo sempre, todo sempre. Aí ele fica desesperado: todo sempre é muito tempo, muito tempo. Aí a gente fala isso quando casa, né? Não, eu vou ficar com você qualquer situação. Olha, se adoecer, se a gente empobrecer, vou ficar com você de qualquer jeito. Irmãos, só consegue cumprir isso com o amor de Deus. Só consegue cumprir isso com o amor de Deus. Por exemplo, às vezes a gente está aqui na igreja e faz declarações tão profundas, declarações tão, tão espirituais para Deus, declarações tão assim, abro mão dos meus sonhos, Senhor. Você só vai conseguir efetivar, manifestar essas declarações se você for cheio do amor de Deus. Quando a esposa diz assim: amor, você me ama? Amo. Você promete que nunca vai me trair? Aí você fala o quê? Prometo. Aí na mesma hora você diz assim: me dá o teu amor, Senhor, porque eu sou adúltero, porque eu tenho carne em mim. Quando você for contratado, seu chefe disser assim: você é honesto? Você diz: sou. Mas junto com a sua declaração, ore a Deus: me faz honesto com teu amor, Senhor, porque eu não vou conseguir. Quando a gente diz, tem canções de comunhão, né? Que nós falamos: eu te amo, meu irmão, te abençoo, sem nenhuma falsidade. Como é a música, Lu? De Daniel Souza? Como é? Recebi um novo coração. Olha só, olha só, olha só. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. É preciosa mesmo? Só no amor de Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, será mesmo? Vivendo em amor, uma família, será mesmo? sem qualquer falsidade, será mesmo? Vivendo a verdade, será mesmo? Eu preciso de ti. Se não for no amor de Deus, são só declarações. Todas as vezes que nós declaramos o que não vivemos, nós estamos sendo... É dura a palavra, se prepara aí, aperta o cinto, ok? Estamos sendo mentirosos. A palavra de Deus diz que o diabo é pai de uma coisa só, da mentira. Mas o amor é fruto do Espírito. Então a gente vai conseguir viver isso em nome de Jesus. Amém? O amor é fruto do Espírito. O amor é um dom de Deus, não é porque você merece. Então não cobre ser amado. Ame. E você vai ensinar o amor através do seu amor. O amor materializa as declarações. Por fim, por hoje, o amor vai além das ações sobrenaturais. Preste atenção no que eu quero dizer. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de proferir, de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Primeiro ele diz assim, olha, se eu falasse muito bem, se eu declarasse muito bem, sem amor seria conversa. Se eu tiver muito poder, profecia, conhecesse os mistérios, a ciência, provavelmente essa é a ciência de Deus, dom de discernimento, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que pudesse transportar um monte, sai daqui e vá para ali, sem amor, nada seria. Irmãos, eu oro para que tenha os dons. Eu peço a Deus, para alguém chegar assim para mim e falar, estou com câncer, falar, seja curado agora, o câncer embora. Eu vou viver isso, amém, irmãos? Mas eu vou lhe falar uma coisa sinceramente. Preste atenção para mim. Concorrência de leal, preste atenção. Olha só, para terminar, preste atenção aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Ore para que eu tenha os dons. Isso é bom para a igreja. Né? Porque Deus, Ele quer curar a gente mesmo. Deus quer. Deus gosta de ver a gente saudável. Mas eu vou lhe confessar uma coisa. Irmãos, eu caminhando com meu pai e vendo quanto aquele homem ama, tem pastores que pregam o que não vivem. Que é tudo conversa. Felizmente isso é verdade. Tem pastores que até vivem o que pregam. Mas tem pastores que nem pregam o que vivem porque parece tão estranho que não vão acreditar. Esse é meu pai, pastor Renato. Às vezes ele fica citando alguns exemplos e eu penso, por que ele não falou daquilo? Por que ele não fala disso que eu já vi ele fazendo? Então eu aprendi a buscar, além de falar bem, além de ter dons sobrenaturais, que eu quero as duas coisas. Eu quero que você e eu busquemos de Deus amar. Muitos pastores, eles, sabendo que o amor é um dom, não se importa muito com eles, ao ponto de Paulo ter que dizer aos coríntios, vocês têm muitos dons místicos e sobrenaturais, só que vocês não têm o principal deles, que é o amor. Paulo fala aos gálatas, vocês são cheios de fruto da carne, mas vocês têm poucos frutos do Espírito. Busquem o amor. Então, muitas vezes, a igreja, ela busca boas pregações. Tem igreja que fica no vermelho para chamar pregadores de fora. O pastor estuda muito, tem que estudar mais, na verdade. Mas ele se preocupa em ter um sermão organizado, um sermão que... Eu quero tudo isso. Tem igrejas que já dizem, não, vamos buscar o poder, quero todo o poder de Deus agindo na vida de vocês e na minha vida, amém ou não? Mas irmãos, se não tiver amor, vai ser tudo palha. O amor, ele vai além de manifestações menores do sobrenatural de Deus. Fique de pé, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que o amor é a melhor mensagem. Nós reconhecemos que o amor é o maior milagre. Então, embora queiramos uma boa mensagem, queiramos milagres, nós preferimos ainda assim o amor. Nós queremos que o Senhor nos enche com o Teu amor. Nós queremos que o Teu amor age em nós de tal forma que nós perdoemos antes de que nos peçam perdão. Queremos ser cheios do Teu amor, que não venhamos a preferir os nossos pecados aos dos outros. Porque temos, Senhor, essa mania, o Senhor sabe, de achar sempre o nosso pecado menor. E o Senhor nos enche de amor para que nós não tenhamos lixeiras. E o Senhor enche o nosso coração de amor para que nós possamos, inclusive, amar a nós mesmos. Dentro do amor e do limite que o Senhor manda que tenhamos. Que o Senhor nos enche de amor para que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, eu preciso que o Senhor nos revele o que é o amor. Eu preciso que o Senhor nos revele esse mistério do que é o amor. Eu preciso que o Senhor, Espírito Santo, esses dias o Senhor nos revolucione mostrando o que é o amor. Porque nós aprendemos que precisamos de muitas coisas, aprendemos que precisamos falar bem, ouvir bem, ser bem servido, servir bem, trabalhar, como nós temos investido em uma igreja pronta para ser enviada, como eu falei hoje de manhã, o Senhor viu? E creio que falei pelo Senhor. Que meu sonho como pastor é que cada membro seja tão cheio do Evangelho, viva tanto o Evangelho haja tanto na sua vida, que cada membro seja capaz de ser enviado para qualquer lugar do mundo e tenha condições de começar a igreja onde ele chegue. E meu esforço, o Senhor é testemunha, para que cada crente aqui tenha essa capacitação. Mas se não tiver amor, vai ser fumaça. Nós amamos a nós mesmos, Senhor. Nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos amar a Tua obra. Nós precisamos amar o perdido. Nós precisamos amar aquele que não pode nos amar. Nós precisamos começar a amar aquele que não pode nos retribuir. Tua palavra diz que o Senhor derramará através do Teu Espírito amor nos nossos corações. Nós temos medo de pedir amor, porque nós gostamos tanto das coisas, que temos medo do Senhor nos dar amor e a gente perder as coisas. Que o Senhor nos faça preferir o Senhor do que as coisas. Porque, Senhor, nós todos sabemos o final dessa mensagem, desses estudos, é que Deus é amor. Quando somos cheios de amor, somos cheios de Deus. Amor não é Deus, mas Deus é amor. Nós cremos que o Senhor vai nos encher do Senhor. E nós seremos capazes de amar com amor sublime, mais alto. Porque o Senhor é um Deus de hoje, o mesmo Deus dos irmãos em Atos. E lá, 2000 anos, eles entregavam as suas vidas por amar ao Senhor. E o Senhor mesmo Deus. E queremos ser a mesma igreja. Em nome de Jesus, nos enche com Teu amor. Nos batiza com Teu amor. Nos faz amar a Tua obra e a Tua casa acima de qualquer coisa. Nos faz amar a nossa família, não com amor carnal, litigioso, egoísta, de barganha. Nos faz amar a nossa casa com amor de Deus. Nos faz amar o ímpio que está ao nosso redor, prestes ao suicídio, ao desespero, com amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar uns avisos rapidinho. Fica em pé, senão eu demoro. Núcleo na casa de Jacques e Raquel, amanhã, às 19h30. Não perca, em nome de Jesus. Terça-feira, na casa de Edinho Chateau, também 19h30. Sexta-feira, lá em casa, também 19h30. Só orando, buscando de Deus, quando será a nossa multiplicação, que não vai demorar muito. Se Deus quiser, teremos pelo menos mais 2 núcleos para a glória de Jesus. Amém? Domingo de manhã, 10 horas, tem ceia. E eu quero que você se empenhe mais um pouquinho ainda para você estar aqui, para a gente poder cear juntos. Amém? Domingo, 10 horas. Teremos filosofia ministerial, a ceia e depois o Caleb dentro da nossa programação. Meia hora para cada aula, ok? Então, dentro de uma hora e meia, a gente termina a escola bíblica no máximo. Domingo à noite, vamos estar aqui juntos, trazendo aquelas pessoas que Deus tem nos dado. Amém? Irmãos, vamos nos ver durante a semana. Não passe a semana sem encontrar com o irmão. Encontre seus irmãos. Caminho com ele. Não dá para encontrar todo mundo, né? A igreja vai crescendo, eu não consigo mais ver todo mundo como eu gostava. Mas glória a Deus, isso é um bom problema, né? Porque eu não vi, mas vocês viram. Eu fiquei apertado, Vanessa me falou para visitar a mãe de uma Natanaela dela, de uma moça que está evangelizando, não consegui visitar ela, mas eu pensei assim, eu vou continuar tentando, mas ela já foi. E se ela já foi, a igreja já foi. E o pastor tem que ter sabedoria para não ficar culpado com essas coisas, irmãos. Porque vai chegar uma hora que nem eu querendo eu vou conseguir. Você vai me amar ainda? Diga amém. Amém? Algum aviso mais? Não? Faça assim com sua mãozinha, assim. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações, a companhia, o poder do Espírito Santo ajam através de nós e em nós. Enche-nos, Senhor, e aplique-nos a Tua Palavra. Aviva-nos até o Senhor voltar, naquele dia glorioso que o Senhor vai abrir os céus como um livro e a trombeta vai tocar e nós vamos subir com o Senhor. Derrama a Tua graça em toda a igreja do Senhor espalhada aqui em Itabuna, em nome de Jesus e pelo redor da terra. Deus, nos faz conseguir cumprir esse alvo de 100 irmãos até 31 de dezembro. Nós sabemos que o único presente que podemos Te dar, Senhor, é ser encontrado os fiéis e as almas que vamos levar para o céu conosco. Em nome de Jesus, levemos isso a sério. Nós Te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, um aviso rapidinho. Eu quero uma reunião rápida com todos os homens. Tem cantina hoje, Josi? Tem? Então as mulheres podem ir lá, pegar, servir a cantina, trazer os maridos. É rápido, eu queria que os homens nem saíssem daqui. É só 5 minutos, por favor. Amém? Obrigado, viu? Amo vocês. Amém? Os homens, por favor, fiquem aqui comigo, é rapidinho.